30 minutos. A seguir, o espaço sobre Veia da Silva com a jornalista Júlia Vigário. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Caseca, no combate ao VIH/SIDA. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto FOJA-SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA. De mãos dadas, de mãos dadas. Está no ar mais uma edição do seu programa De Mãos Dadas, o programa que retrata assuntos sobre saúde na vertente do VIH e SIDA, voltado para todas as comunidades, em particular as do município do Cazenga. Voltamos a lembrar aos nossos ouvintes que só existem dois tipos de pessoas no mundo, as afetadas e as infectadas pelo VIH e SIDA. Por isso, não devemos estigmatizar e discriminar as pessoas infectadas com VIH, nem uma família por estar a viver ou cuidar de alguém que está infectada. As principais preocupações, ou a principal preocupação deste programa, é que as pessoas se mantenham saudáveis e bem informadas. Depois da testagem do VIH e quando o resultado é positivo, muitas pessoas não sabem onde se dirigir devido ao impacto provocado pelo resultado. Algumas pessoas pensam em abandonar a família, outras criam conflitos, acusando os parceiros com quem tenham tido relações sexuais frequentemente, e há ainda outras pessoas que tenham tentado cometer homicídios voluntários. Mas, mesmo assim, verificamos que existem ainda muitas pessoas seropositivas ou famílias afetadas que cuidam de alguém com SIDA, que se dirigem aos grupos de ajuda mútua dentro de igrejas ou organizações não governamentais, como é o que acontece com o grupo de ajuda mútua da Igreja Sagrado Coração de Jesus e o grupo de ajuda mútua do FOJA-SIDA. Esses dois grupos de ajuda mútua existem aqui no município do Cazenga. Da Vila da Mata ao Tundagó, dos Coisas à Frachangó, Rádio Cazenga, a sua estação de rádio no município mais populoso da capital. Pelo que sabemos, os grupos de ajuda mútua contribuem para o aumento da autoestima de uma pessoa seropositiva ou famílias que cuidam de alguém que vive com o SIDA. De Mãos Dadas é um programa realizado pela FOJA-SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA, com apoio da Rádio Cazenga, do Projeto Fundo Global Angola e da ONG Oxfam Novib da Holanda. Para esta edição do programa, vamos falar de grupos de ajuda mútua. Vamos ter esclarecimentos à volta dos grupos de ajuda mútua, ou dos GAMs, como também são conhecidos. Para tal, convidamos três pessoas que lidam com o assunto. Temos connosco a senhora Elizabeth Fernandes, que é a coordenadora do GAM da Igreja Sagrado Coração de Jesus. A senhora Maria da Graça, que vem do GAM do FOJA-SIDA. E a senhora Rosete Pinto, que vem igualmente do GAM do FOJA-SIDA. Como é o hábito, vamos, ao longo do nosso programa de hoje, contar com a participação dos nossos ouvintes por telefone para colocarem algumas questões às nossas convidadas. O nosso terminal telefónico é o 939-1093-56. Bom dia, uma vez mais, vamos ouvir Camilo Domingos com o tema musical Sida. Thank you. voz inesquecível de Camilo Domingos, a fazer parte também aqui do nosso espaço sobre VIH e SIDA. Camilo Domingos cantou a música com o tema SIDA. Retiramos os nossos votos de bom dia. Depois da música, voltamos para começar a abordar o nosso tema de hoje. Nosso tema é grupos de ajuda mútua. Como já disse, temos algumas convidadas conosco aqui nos nossos estúdios. Começo já a saudá-las. Muito bom dia, minhas senhoras, e sejam bem-vindas aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia. Como disse, temos a senhora Elizabeth Fernandes, que é a coordenadora do GAM, da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Novamente, bom dia, dona bom Elizabeth, dia. E bem-vinda. Temos também a senhora Maria da Graça, que vem do GAM, do Foja Sida. Bom dia também. E muito obrigada. Bem-vinda também. E, por fim, temos a senhora Rosete Pinto, que vem igualmente do GAM, do Foja Sida também. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então vamos começar com a abordagem do nosso tema de hoje, que é o grupo de ajuda mútua. Começaria pela dona Elizabeth. Hoje só temos senhoras connosco. Dona Elizabeth, podia explicar-nos o que é que significa GAM? GAM é um grupo de ajuda mútua. Nós criamos os GAMs para pessoas VIH positivas. Nós sabemos que a nível do município de Cazenga, e não só, temos muita gente vivendo com esta causa. E esta causa é uma das causas que está a abalar muita juventude no município de Cazenga. Foi então aí que se criou o GAM, que são os grupos de ajuda mútua, para elevar a autoestima das pessoas que são VIH positivas. E como é, constituído um GAM? Um GAM é constituído por um coordenador, conselheiros e ativistas. A pergunta eu vou estender também à dona Maria da Graça, se faz favor. Também vem do Foja Sida e também é representante do GAM do Foja Sida. O que é um GAM para vocês do Foja Sida? Falamos já do GAM numa vertente religiosa, que acabou de explicar a dona Elizabeth Fernandes. O que é um GAM para, na vertente Foja Sida? É a mesma coisa? Diferencia de alguma coisa? Na vertente, o GAM do Foja Sida não tem diferença com o GAM do Coração Sagrado de Jesus. Significa mesmo grupo de ajuda mútua. E é constituído, como ela já disse, um coordenador e ativista, e também pessoas infectadas e afetadas. Dona Rosete Pinto, há quanto tempo o GAM do Foja Sida existe? Sim, o GAM do Foja Sida existe há 2 anos, há caminho de 2 anos, 1 ano e meio. E qual é o objetivo? Qual é o vosso objetivo? Esta pergunta é extensiva a todas as senhoras, quem quiser responder está à vontade. Qual é o objetivo do GAM? Sim, obrigada. O objetivo do GAM principalmente é levantar o autoestima das pessoas, seja da família infectada e da família também afetada. Levantar o autoestima para que essa pessoa possa viver positivamente e tenha uma vida saudável. Não tenha muito preconceito na rua, mas sim viver positivamente. E quando... Para além disso, eu acho que nisso é elevar a autoestima, porque eu repito, aqui no município de Cazenga ainda existe muita discriminação. As pessoas que vivem com VIH positivo ainda são apontadas os dedos. As pessoas ainda discriminam, ainda as pessoas pensam que o VIH se contamina por determinada convivência. E durante as vossas reuniões têm recebido algumas reclamações de pessoas que vivem com VIH que ainda são discriminadas a nível do município? Para nós, o nosso GAM são N reclamações, porque nós estamos situadas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Temos como presidente do GAM o padre Fernando e com acompanhamento de uma das madres, que neste momento nós temos, que é a irmã Gorete. E então, o padre Fernando, como faz parte aos direitos humanos, quando nós encontramos famílias que são discriminadas, aliás, pessoas com VIH positivo, que são discriminadas pelos familiares, o padre Fernandes manda chamar a família, explica a causa que vive aquela pessoa e, se não, e depois nós demos andamento. Caso contrário, acho que nós levamos até as instâncias superiores, porque nós tínhamos o caso de uma jovem que os familiares metiam-lhe a dormir somente num cobertor. E na sala da mãe retirou-lhe do quarto, meteu-lhe a dormir, perdão, na sala, porque ela não podia ter, repartir o mesmo quarto com as irmãs. E qual foi, o que é que ela recebeu de ajuda, de apoio vosso? A paróquia comprou-lhe um colchão, ela depois tinha contraído uma tuberculose. Nós fizemos o acompanhamento das pessoas que contraem tuberculose até o hospital sanatório. Temos ali as Cáritas, onde trabalha uma acompanhante que é diretamente com o padre Fernandes, e então esta senhora leva as pessoas até o sanatório. Dona Maria da Graça, quais são os assuntos que se trata dentro de um GAM? Dentro de um GAM trata-se assuntos do cotidiano, bem como a aceitação do nosso estado serológico e também o papel da Igreja na luta contra o VIH e SIDA. Também tratamos assuntos sobre discriminação e também tratamos assuntos sobre... Como posso dizer? Quantas famílias vocês têm recebido diariamente lá no vosso GAM? Temos recebido muitas famílias, dependentemente do trabalho que nós fizemos. Diariamente, eu gostaria de saber, o que é que vocês diariamente têm feito, não é? O que é que têm conversado para incentivar as pessoas que procuram os vossos serviços, os vossos apoios diariamente? Se faz favor, a pergunta é para as três senhoras, quem quiser responder. Sim, diariamente nós reunimos aos sábados e já nos sábados nós temos diversos temas. Então, se estivermos a falar sobre a aceitação do estado serológico, é falarmos da importância. Por que a pessoa tem que se aceitar o seu estado serológico? Por que é importante a pessoa aceitar-se? Então, nós vamos debatendo com o grupo, depois achando uma solução. Por que é importante a pessoa fazer isso? Tomar medicação e aceitar o seu estado serológico. Dona Elizabeth, o que é mais importante que as pessoas devem saber sobre o VIH dentro de um GAM? Primeiro, nós, dentro do GAM, fizemos com que as pessoas se aceitem a viver com a vida positiva. Porque nós sabemos que não é fácil, desde o momento que cada um receba um teste positivo. E então, nós fizemos com que as pessoas se aceitem, explicamos qual é a importância da alimentação, também a importância de retirar determinados alimentos que não fazem parte para uma dieta saudável de pessoas que vivem positivamente. Dentro dos GAMs, tem havido algum médico, tem havido apoio médico? Para casos, pessoas, como acabou de explicar, alguém que atingiu uma tuberculose devido à discriminação da família. Neste caso, se aparecer pessoas deste tipo, como é que vocês têm resolvido esta situação? Fora do que a dona Elizabeth já acabou de explicar. Tem apoio médico? Tem apoio de hospitais? Enfim. Primeiro é que nós temos o hospital de referência, que é o Hospital Esperança, ou então aqui os Cajueiros. Independentemente de onde ela é, qual é o seu hospital de rotina ou de consulta. E então, se ela pertencer ao Hospital Esperança, nós vamos com os ativistas, acompanhamos a pessoa até a unidade de referência, e a unidade de referência então depois transfere para o sanatório, mas com um acompanhamento dos ativistas ou das Cáritas da Igreja Católica, que é o GAM do Sagrado Coração de Jesus. No nosso GAM, nós tínhamos uma psicóloga. Primeiro, nós tínhamos a doutora Lourdes, e muitas das vezes, quando alguém tem autoestima baixa, nós temos uma psicóloga no Divina Providência, que também é um hospital, que faz parte da Igreja Católica. Então, nós vamos até a Divina Providência. Esta psicóloga já fez uma consulta, com o grupo todo. Foi muito boa a consulta que ela fez. E acho que muita gente que tinha a autoestima baixa conseguiu levantar. Vamos então fazer uma pausa na conversa e vamos a mais um tema musical. Estamos a aguardar também pelo telefonema dos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes podem ligar para o 939-1093-56. Da Vila da Mata ao Tungagó, dos Coisas à Frestangó, Rádio Caveira, a sua estação de rádio do município mais populoso da capital. Yeah. O meu Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Cristo Jesus, que eu venho a si agradecer-lhe por toda a bênção, por tudo quanto tem feito comigo, pelo pão de cada dia. Mas hoje eu não quero orar por mim, eu quero orar por mim. Eu oro para aqueles que estão sem uma cama para dormir ou um teto para viver. E oro para aqueles que estão sem um pedaço de pão digno para comer. Para aquela mãe solteira que luta tanto para sustentar os seus filhos. E aquele pai desempregado que só sonha com um emprego fixo. Eu oro para aqueles que estão numa cama de hospital, que estão a passar mal. Por vezes o diagnóstico é cancro, é HIV. Eu oro para aqueles que de tanta pobreza, Deus, estão a enlouquecer. Eu oro para que esteja a fé e por eles eu peço. Por favor, Pai, vem nos ajudar. O mundo está a se acabar, só tu vamos aguentar. Yeah, yeah, yeah. Recupera a música para atendermos o nosso primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Sim, se faz favor, como se chama? Miloca Avelino. Dona Miloca, desculpe, que idade tem? 23 anos. E o que é que faz? Sou estudante. Fala-nos do Cazenga mesmo? Sim, a parte do Cazenga. Muito bem. Sim, se faz favor, podia colocar a sua questão às nossas convidadas? Sim. Sabe do tema que estamos a falar hoje, não é? Estamos a falar de grupos de ajuda mútua. Ah, sim, com relação ao VIH-Sida. Pois, isso mesmo. Sim, eu tenho aqui uma questão. Sim, sim. Conheço alguém que é seropositivo e ele não acredita. Eu queria saber o que é necessário para esse tipo de pessoa. Mais alguma questão? Não, só isso. Ok, muito obrigada e continue em nossa sintonia. Tá, bom dia. Acabamos de ter a nossa primeira ouvinte. Queria saber, já das nossas convidadas, tem alguém que está a viver com este problema do VIH e não acredita, não procura ajuda. O que é que as nossas convidadas se oferecem a dizer sobre esta pessoa? Ok, bom dia, ouvinte. É sobre o assunto desta pessoa que até o momento não se aceita viver com VIH, nós sabemos que não é fácil. Repetimos que não é fácil para quem recebe um teste positivo. Mas no fim do programa eu irei deixar o meu contacto e se a ouvinte puder vai levar pessoalmente o meu contacto até a pessoa e a pessoa me pode localizar depois no local que eu deixarei no ar. E as nossas representantes de Fojacida, o que é que se oferecem a dizer sobre esta situação deste jovem ou desta jovem? Ok, obrigada. Sobre essa situação um bocadinho complicada, sabemos que para aceitar mesmo o estado de solidariedade, como já disse a colega, é muito complicado, mas o importante mesmo é a gente se aceitar. Procurando ajuda, vamos deixar o contacto, como a colega já disse, vamos deixar tudo no ar. Essa pessoa procura ajuda, porque não há nada melhor do que a gente fazer a medicação, aceitar o nosso estado serológico, não há nada melhor do que isso. Dona Maria? Só para complementar, como estamos a falar de GAME, né? Grupo de Ajuda Mútua, esta pessoa também aconselho a procurar um dos GAMES e que possa mais receber mais informação sobre o assunto, porque talvez ela não tenha uma informação precisa sobre o assunto, não sabe o que é o VIH, não sabe como é que transmite, não sabe como é que ela deve se prevenir. Então eu aconselho esta pessoa a procurar o GAMI e assim ela vai obter mais informações ainda sobre o assunto. Muito obrigada. Temos mais alguém em linha? Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Se faz favor, como se chama? António José. Senhor António, fala-nos do Cazenga. Sim, sim, falo do município do Cazenga. O que é que faz o senhor António? Eu sou pedreiro, trabalho aqui no município do Cazenga. Faz favor, a sua questão ou sugestão? Ok, a minha sugestão vai para o seguinte. Eu quero simplesmente dar o meu contributo ao tema de hoje. Eu te acompanhei isso desde o princípio e aliás sempre acompanhei. Muito só para dizer que os GAMs hoje em dia, que muitos deles existem aqui na província de Luanda, no município, têm ajudado bastante as pessoas seropositivas, ou seja, como já foi dito aí durante a conversa, aquelas pessoas que sentem-se desorientadas depois de receber um teste positivo, então tem como os GAMs um sítio, um apoio para eles. É isso que eu queria contribuir, só para dizer que eu digo isto porque o mesmo aconteceu comigo há tempos atrás. Eu não tinha como, mesmo a minha família eram pessoas que estavam desinformadas, eu não tinha informação sobre o VIH e SIDA. O apoio que eu encontrei naquele momento foi um dos GAMs aqui do município do Cazenga. Nosso ouvinte, desculpa, esse era o positivo? Diga. Nosso ouvinte, esse era o positivo? Não percebi. Esse era o positivo? Sim, foi. Ah, ok, sim. Só especificamente ao GAM do Foja SIDA. Eu sou membro do grupo de ajuda mútua do Foja SIDA e foi ali onde eu encontrei a ajuda necessária, o meu apoio. E graças a esse grupo de ajuda mútua que hoje a minha família já me encara como uma pessoa normal, ou seja, já me aceitam como membro da família, mesmo sendo seropositivo. Muito bem, mais alguma questão, mais alguma sugestão? Não. Obrigado. Muito obrigada, continue em nossa companhia e as nossas convidadas vão poder deixá-lo aqui alguma palavra de conforto, de apoio e de muita coragem. Muito obrigada. Ok, obrigada. Acabamos de ter uma história, a realidade, não é? Nosso ouvinte ganhou coragem e ligou para nós. Em menos de um minuto, podemos resumir e podemos também deixar aqui alguma palavra para o nosso ouvinte que até por sinal procurou a ajuda do Foja SIDA. Ok, a este ouvinte que ligou e que teve a coragem de dizer que é VIH positivo, vamos começar por parabenizá-lo e que tenha coragem. Nós, quando quiser mais apoio, nós também estamos na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, já que procura os serviços do Foja SIDA. É só para lhe dizer que também existe um outro GAMA na paróquia do Sagrado Coração de Jesus e que também dá todo o apoio às pessoas que VIH positivo. Vamos às nossas convidadas do Foja SIDA, só favor. Ok, obrigada. Só para dizer ao nosso convidado que ele está de parabéns, porque ele agindo dessa forma muito bom seguir o exemplo dele. E, como eu já disse, o mais importante é a gente aceitar o nosso estado serológico. É só ele continuar com o GAMI, continuar a assistir, até porque nós temos um segredo no GAMI. Ok, só para dizer também muito obrigada ao ouvinte e força, continua, porque não é fácil dizer uma coisa dessa, porque mesmo recebendo um teste positivo no hospital já é complicado. Agora imagina falar para uma rádio, não é fácil. Mas eu peço que ele tenha coragem, tenha força, que não se desmoralize, porque não é o fim. Muito obrigada também às nossas convidadas e assim chegamos ao fim de mais um espaço sobre o VIH e SIDA. De mãos dadas, nós voltamos na próxima quinta-feira. Bom dia e continue em nossa companhia. Da Vila da Mata ao Tungagó, dos Coisas à Frescangol, Rádio Cazenga, a sua estação de rádio no município mais populoso da capital. Agora!